CBN Pós Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. Olá, muito bom dia. Você que está chegando agora à programação da CBN Foz neste sábado, 5 de julho de 2014, agora 10 horas e 4 minutos. CBN Foz Esportes no ar aqui na rádio que toca notícia. Vamos aos destaques do programa de hoje. Foz do Iguaçu Futebol Clube volta à fronteira após semana de preparação e amistosos na capital paranaense. A estreia na divisão de acesso será no dia 20 no estádio do ABC. Centro para a formação de atletas olímpicos em Foz do Iguaçu será construído na região de Três Lagoas. O contrato com a Caixa Econômica foi assinado nesta sexta-feira. Foz Cataratas confirma a participação no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, competição que começa em setembro e o time da fronteira, infelizmente, caiu no chamado Grupo da Morte. Brasil classificado para pegar a Alemanha na semifinal da Copa, entretanto, sem Neymar após entrada criminosa do jogador colombiano. E será que Lionel Messi continua no Mundial? CBN transmite a partir da 1 da tarde de hoje o jogão entre Argentina e Bélgica, tudo isso e muito mais a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. 10 horas e 6 minutos e começamos o programa de hoje com uma das melhores notícias para o esporte iguaçuense nos últimos tempos. Na manhã de ontem, o prefeito Reni Pereira e o gerente da Caixa Econômica Federal, Adilson Farias, firmaram um contrato no valor de R$4.280.000 para a construção de um centro de iniciação esportiva de alto rendimento como parte do projeto do governo federal para a formação de atletas olímpicos e paralímpicos nas diferentes regiões do país. O centro será erguido na região de Três Lagoas, especificamente no Jardim Colombelli. A construção do centro, desenhado para a prática de 16 modalidades esportivas, foi anunciada no ano passado pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo, durante visita à Terra das Cataratas. Foz do Iguaçu contará também com um centro de excelência para o desenvolvimento do futebol feminino, onde hoje é o campo do Parque Tecnológico Itaipu. E foi realizada com sucesso em Foz do Iguaçu a segunda etapa do Campeonato Paranaense de Sprint Triathlon, com disputas concentradas na região do Yacht Club Lago de Itaipu. Atletas não apenas do estado, mas também de Santa Catarina, Rio de Janeiro e do Paraguai participaram da modalidade que, assim como o triathlon tradicional, inclui natação, ciclismo e corrida. No masculino, a vitória ficou com o favorito triatleta olímpico Juraci Moreira Júnior. No feminino, vitória de Márcia Cristine Dias Willi. Próxima etapa do Paranaense deve ser disputada no litoral. 4 jovens atletas do basquete feminino de Foz do Iguaçu foram convocadas para fazer parte da seleção paranaense Sub-15, que prepara-se para a disputa do Campeonato Brasileiro. Tayen Miranda, Pamela Gabriele da Silva, Vanessa Costa e Beatriz Benítez fazem parte da equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que foi campeã paranaense Sub-14 no ano passado. O Campeonato Brasileiro acontece no mês de agosto, na cidade de Poço de Caldas, em Minas Gerais. Em 2013, o Paraná ficou na segunda colocação. Ainda nas quadras, enquanto o elenco principal descansa durante a pausa do Paranaense da Chave Ouro, o time Sub-20 do Foz Cataratas Futsal está na luta em busca do Tricampeonato Paranaense Sub-20. Os jogos do Grupo A acontecem no ginásio Costa Cavalcante e tiveram início já na noite de ontem com a participação do Foz Cataratas, Cascavel Country Club, Colégio Francisco Xavier de Maringá e Sociedade Thalia de Curitiba. A equipe é comandada pelo técnico Paulinho e conta com reforços como o atleta Bruno Casagrande, que veio do futsal do Rio Grande do Sul. Na tarde de hoje, as partidas começam às 4h30 com entrada gratuita. 10 horas e 8 minutos, hora de passarmos para os gramados, começando com o futebol veteranos de Foz do Iguaçu. Neste sábado, decisão na categoria 40 anos entre Triângulo e Flamengo, às 4 da tarde no campo do Triângulo, que joga pelo empate para conquistar a taça. Na categoria 50 anos, Flamengo e CRG 14 enfrentam-se a partir das 3 da tarde no Guairacá pelo título da Série Ouro. Na Série Prata, a disputa será entre AKLP e 12 de outubro, no mesmo horário, a partir das 3, no campo do CRG 14. O Foz Futebol Feminino será o único representante do Paraná na segunda edição do Campeonato Brasileiro da Modalidade, organizado pela CBF. A competição terá início no mês de setembro com a participação de 20 times, divididos em 4 chaves com 5 equipes. O time da Fronteira caiu no Grupo B, que é considerado o Grupo da Morte, ao lado de Botafogo do Rio de Janeiro, Ferroviária de São Paulo, São José de São Paulo e Kinderman de Santa Catarina. A estreia das Poderosas do Foz será em casa no dia 10 de setembro contra o Botafogo do Rio de Janeiro. 2 times passam de fase por grupo. E o elenco do Foz do Iguaçu Futebol Clube retornou nesta sexta-feira de sua semana de atividades em Curitiba, visando a preparação para a disputa da divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Na bagagem, uma derrota por 4-0 para o elenco principal do Curitiba e vitória por 3-0 sobre o São José, equipe que também disputará o acesso do Paranaense. Em entrevista à reportagem CBN, o presidente do Azulão da Fronteira, Arif Osman, fez uma análise positiva do desempenho do time. Foi uma semana muito proveitosa, Guilherme. Eu volto de Curitiba com convicção que estamos fazendo o serviço certo. O Foz do Iguaçu Futebol Clube deve conquistar, sim, uma vaga para a primeira divisão esse ano. A superioridade no jogo contra o Curitiba foi, claro, muito grande do Curitiba. Afinal, eles estão numa situação ruim no brasileiro e precisam mudar a situação deles. E eles fizeram um trabalho estilo de clube europeu, uma marcação muito forte em cima do nosso grupo, e nós não conseguimos desenvolver no primeiro tempo, foi 3-0 para eles no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Foz começou a crescer e todos os jogadores que deveriam entrar em jogo, aí o resultado foi 1-0 para o Curitiba, e foi muito, muito proveitoso que nós conseguimos equilibrar o jogo e inclusive dominar o segundo tempo contra o Curitiba. Isso mostra a força do nosso grupo, do nosso elenco, e com as mudanças a gente conseguiu equilibrar o jogo. Depois, contra um adversário que é do nosso nível, que é do São José, que vai disputar a segunda divisão com o Foz, aí sim foi um total massacre do Foz em cima deles. Foi 3-0 o jogo, mas nós tivemos 4 bolas na trave, 7 chances reais de gol, e todos os jogadores desenvolveram um bom trabalho, da mesma forma que foi contra o Curitiba. Então nos dá a convicção de que nós estamos no caminho certo, foi muito proveitosa essa viagem. Arif Osman falou também sobre os próximos passos da preparação do time para a estreia, que acontece daqui a 2 domingos, no dia 20, às 13h30 da tarde, no estádio do ABC contra a equipe do PSTC. Estamos prevendo ainda 2 amistosos aqui em Foz do Iguaçu contra 2 grandes equipes, uma campeã, se der tudo certo, a campeã do Paraná ou Londrina deve vir a Foz, e outra, a equipe do 13 de fevereiro, que disputa o Campeonato Nacional Paraguaio, daí com o elenco principal deles. Mas a gente estará anunciando isso em breve. Eu acredito que na segunda-feira poderemos já anunciar esses 2 amistosos. E a nossa programação é essa, 2 grandes amistosos em Foz do Iguaçu, e continua o treinamento para a estreia no dia 20 de julho. O presidente do Foz do Iguaçu Futebol Clube falou também sobre a expectativa de estrear com casa cheia no estádio do ABC para empurrar a equipe rumo à conquista de uma das 2 vagas na elite do futebol paranaense. Nossa expectativa é muito grande de público e da imprensa estar nos ajudando, estar desenvolvendo bem o Foz do Iguaçu Futebol Clube na mídia, então isso vem fazendo com que a expectativa na cidade fique muito grande. Eu acredito que vai dar certo, que o Foz do Iguaçu vai ter um bom público na sua estreia, e vai ser um domingo, espero que seja um domingo agradável, no dia 20 de julho, às 15h30, contra um grande adversário que é o PSTC, e a gente espera poder ter nesse dia um ABC alegre, bonito, cheio de gente e todos vestidos de azul e branco torcendo pelo Azulão. Palavras de Arif Osman, presidente do Foz do Iguaçu Futebol Clube, em entrevista que está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. Agora 10h13, vamos falar de Copa do Mundo. Brasil classificado para a semifinal da Copa do Mundo, infelizmente não com a festa que a torcida brasileira gostaria, que foi manchada pelo anúncio de que o jogador Neymar, principal aposta da equipe, está fora do restante da Copa devido à fratura na terceira vértebra lombar provocada por uma entrada criminosa durante o jogo desta sexta-feira em Fortaleza contra a Colômbia. A partida teve transmissão da Rede CBN e quem nos conta como foi direto da capital cearense é o repórter André Sanches. Aos 41 minutos do segundo tempo, a seleção se aproximava da semifinal da Copa do Mundo. Aos 41 minutos do segundo tempo, a Copa do Mundo perdeu um pouco de seu colorido para o Brasil. O Marcelo vai lá e puxa o Neymar, o problema é sério ali com o Neymar, não consegue se levantar. O Marcelo foi lá puxar o Neymar não precisa levantar, ficou no chão. Uma fratura na região da coluna, não é uma fratura grave, significa dizer que não é uma fratura que precisa de tratamento cirúrgico, mas ela impossibilita, limita os movimentos, então ele vai sentir dor por um certo tempo. O médico Rodrigo Lasmar foi o escolhido para dar a notícia que ninguém queria ouvir. Neymar está fora do Mundial com uma fratura na terceira vértebra lombar. O tratamento pede repouso e imobilização. Não há tempo de recuperação. A informação chegou ao estádio enquanto seus companheiros deixavam o vestiário. Davi Luiz, escolhido o melhor da partida, não conseguiu comemorar. Estou triste, eu vinha já meio que angustiado, as pessoas perguntando de gol bonito, de ter ajudado, de ir para a semifinal, e angustiado. Sei o tanto que ele batalhou para estar numa Copa do Mundo, sei o tanto que ele batalha todos os dias para ainda melhorar e crescer, e que a alegria dele também vai ser importante para nós fora do campo. A lesão aconteceu exatamente no dia em que a seleção repetiu um pouco do futebol responsável pela conquista da Copa das Confederações. O time abriu o placar logo no início do jogo com o Thiago Silva. Neymar vai bater nesse canteiro. Olha o lançamento, é bom, tem fechado, passou, pintou, gol, cala, cala, cala, cala, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Chore, chore de alegria, Thiago. Hoje é o seu dia, Thiago. A gente tinha desaprendido a jogar em nenhum momento. E hoje eu acho que aconteceu da forma que nós esperávamos. Thiago, Davi, Fernandinho, Paulinho. O sistema defensivo se destacou. A Colômbia não jogou no primeiro tempo. O segundo foi diferente. Os rivais cresceram. Os donos da casa diminuíram o ímpeto dos 45 iniciais. Para parar a pressão, um golaço. Opa! Gol! A Colômbia ainda descontou e pressionou até o fim. Faltou tempo e qualidade. O Brasil avançou e a alegria de Luiz Felipe Scolari foi contida, porque já imaginava a gravidade do problema de seu principal atleta antes mesmo da confirmação. Faltam dois, são 5 degraus, são 7 que a gente tinha para subir. A gente tem condições de subir mais esses 2 degraus. 4 dias para enfrentar a Alemanha. 4 dias para colocar as emoções em ordem novamente. Desta vez, por outro motivo. Depois de tudo o que aconteceu contra o Chile, não dá para duvidar do que este grupo é capaz de fazer com elas. De Fortaleza, André Sanches. Pois é, e a bola agora está com o técnico Felipão, que, como se sabe, é avesso, digamos assim, a grandes alterações em sua filosofia de jogo, e mais que encontrar um substituto para Neymar, o treinador precisará alterar a forma de jogar da seleção brasileira contra aquele que será, sem sombra de dúvidas, o mais forte adversário do Mundial, a seleção da Alemanha, cuja atual geração, que joga junta praticamente desde a Copa de 2006, tem como trunfos o grande entrosamento, a disciplina tática, a eficiência na marcação e o oportunismo de seus principais homens de frente. E olha que, além do Neymar, o Brasil perde também o capitão Thiago Silva, que recebeu um cartão amarelo em uma jogada boba, atrapalhando a saída de bola do goleiro colombiano, e está fora da semifinal de terça-feira em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo aqui na CBN Foz. E lembrando que hoje também tem transmissão da Copa aqui na Rádio Que Toca Notícia, com os duelos entre Argentina e Bélgica e Holanda e Costa Rica para a definição da segunda semifinal da competição. E para já ir sentindo o clima do jogo de logo mais com os hermanos argentinos em campo, eu peço a você que está nos ouvindo agora que preste atenção neste áudio de som ambiente. Sabe o que é isso? Acredite se quiser, é o som de Buenos Aires captado por uma câmera no alto de um prédio, isso mesmo, no alto de um prédio, o som da cidade, no momento em que Di Maria fez o gol da classificação da Argentina às quartas de final contra a Suíça, já nos instantes finais da prorrogação. Esse era o grito que se ouvia por toda a cidade de Buenos Aires naquele momento. Já imaginou se eles ganham a Copa do Mundo? Haja tímpano para a festa dos hermanos argentinos. Esperamos que sejamos nós que possamos gritar tão alto quanto, né? A jornada esportiva na CBN começa a partir do meio-dia e você pode acompanhar as partidas no AM em 1320 e também na internet em cbnfoz.com.br. Chegamos ao final do CBN Foz Esportes deste sábado. Trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. CBN Foz Esportes volta no próximo sábado às 10 horas da manhã. Na sequência, voltamos com as participações do CBN no seu bairro aqui na rádio que toca notícia. Rápido intervalo e já voltamos com a programação local aqui nas ondas da CBN Foz.